4 mil pés, ajuste 1020. 4 mil pés, 1020, 2, 3, 9. Então 3597, desça para 050. Consegue na chegada, vou no 804 aposto pelo Duna, confere. Ok, é passar 060 para o Marinho. Confere. Desça agora para 3 mil pés, ajuste no 020. E 3.020, 804. 3597, 4 mil, ajuste 1020. 4 mil com 1020, 3597. Mantenha a chegada, tá 3597. No 995 estabilizado? Estabilizado, Charlie, 995. Completa final torre 1186, bom pouso. 186, obrigado. Voo no 804, 2000, ajuste 1020, tá ligre LS, reposta estabilizada. 2020, reposta estabilizada, voo 804. Ó, 3517, 3 mil pés, ajuste 1020. 1000 pés, 1020, para 3517. Reduza 1709 a 3517, vai seguir tráfego da Gol, 8 milhas à sua frente. Ah, já estamos reduzindo, ciente. Utilizado Gol 804. Gol no 804, completa final, torre 1186, bom pouso. 186, obrigado, bom dia. TAM 3517 2000, ajuste 1020, está livre da LS, reposta estabilizada. 2000, 1020, reportaremos para 3517. Mike Tchalianque, bom dia. É, voo de aerolevantamento, setor nordeste, até cerca de 40 milhas, é isso? Confirma. Contato radar agora meia milhas de Conde. Foi bom para interceptar a chegada, reporte dela de descida. Charlie que copia. Charlie que ok, autorizado o voo local Salvador para aerolevantamento, iniciando em Itaparica e após para o setor nordeste, dentro dos limites da terminal Salvador, até cerca de 40 milhas. Decola da 17 com curva à direita, inicialmente a 1 mil pés pelo corredor Axé até a liberação do controle. O transponder é 0167 e o controle opera em 120 decimal E. É, perdão, decimal 8. Cotejo. Correto, Mike Charlie Yankee. É, com 03 a bordo na bata, chame a torre em 1862 novamente para o acionamento, ok? Estabilizado, TAM 3597. Torre 1186. 86. Voo 9897. Confirme velocidade. Gente, para sequenciamento, mantenha essa velocidade até uma certeira, tem condições? Grata. Desça para o 050, o 1715. coordenado, tem aqui o 360, aguardo, tá 3171. No 71 na escuta para cópia. No 897, desça para 2.000 pés, ajuste 1021. Liberado aí, está em pelo, desce para 2.000, 1.021, voo 1897. Aéu, curva direita, apoia direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5133, o controle em 1.20.8. Apenas confirmando, decola da 1.0, curva direita, subida da EL, após direto Leda e Bridge. Cotejo, por gentileza. Guarulhos 320, decola da 1.0 com a curva à direita da EL e da Bridge, 1.33, transponder, 1.20.8. Correto, chame para o acionamento no portão 612, o TAN 3171. Bom dia, Web 5808, copia o 360 para Brasília. Web 5808, autorizado Brasília, nível de voo 360 pela APA Zulu 17. Decola da cabeceira 10 com curva direita, subida Arbor, transição Elefa. O transponder é o 5142 e o controle opera em 1.20.8. Cortei. Para Brasília, autorizado 360, decola da 10, curva direita na Arbor Elefa, APA Zulu 17. 5142 o transponder, 208 o controle, 5808. Correto, 5808, chame para o pushback. Vai, 5808. Continuou 54.000, ajuste 1021. 4.000 com 1021 agora, vou passar. Charlie, Papa Romeo, Mike Charlie, aqui. Mike Charlie aqui, sente seu tráfego, seria o corredor forte inicialmente, Mike Charlie aqui. Não seria o Watcher? Gente, mantém o corredor Watcher, Mike Charlie aqui. Seu Mike Charlie aqui, voltando. Mantém o corredor Watcher, Mike Charlie aqui. Tomou controle, confirma, Charlie Yankee? Não, negativo. Comprante na ILS X-Ray, pessoal, 0, chame 2 no 8 decimal 6. Bom posto. 8 6, gol no 8, 9, 7. Gol no 7, no 5, desce para 2 mil pés, altímetro no 0, 2 1, autorizado, sinal ILS X-Ray, forma estabilizada. Para 2 mil, preteremos nesse aí o gol 7, no 5. Voo 9085, desça para 4 mil pés, autorizada a chegada a bordo. Josh, sua configuração está aí? Autorizado, TAN 3171, chame para o táxi. O altímetro no 021. Altímetro no 021, ok? 1021, obrigado. localizado no endereço X-Ray Golo 7-1-5. Golo 7-1-5, complete na ILS X-Ray Piston 0, chame 2-8 esse momento, por favor. 19-6, daqui a pouco. Salvador, voo 897, taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportaria. Vida e a projeção aparita, confirmando 4.500. 500,